rádio no Brasil. 10 programas contando a história do rádio brasileiro. Uma produção da BBC Brasil. Na década de 70, o tradicional rádio AM brasileiro receberia um concorrente indireto, o rádio FM, ou frequência modulada. Enquanto o AM apresenta em linhas gerais uma programação mais popular, buscando principalmente o público feminino, o FM se voltaria quase que unicamente para o público jovem. Mas, até que ficasse clara essa distinção, uma década se passou. As raízes do rock. O FM foi logo aclamado como um rádio de som puro e estéreo. Mas os avanços tecnológicos ocorreram aos poucos. Fernando Veiga, durante muitos anos diretor da Rádio Jornal do Brasil, nos conta como foi o início dessa frequência. O rádio FM surgiu aqui no Brasil para suprir uma lacuna nas transmissões das AM, porque você, para enviar o som do estúdio ao transmissor, você optava, até 1950 e pouco, por linhas telefônicas. Então o som era enviado via telefone. Mas essa linha telefônica tinha uma qualidade muito discutida. Nesse quadro, o FM começou a se desenvolver na América. E eu acredito que o empresariado brasileiro, viajando para lá, viu o FM e descobriu nele uma vantagem, que seria de funcionar como um veículo para transportar o som do seu estúdio para o seu transmissor, sem ser linha telefônica. Então você fazia por FM. Mas então o FM começou assim, começou como link. E aí sim, paulatinamente foi sendo tentado esse novo veículo. Veio a Globo, eu tenho a impressão até que a Globo saiu em primeiro lugar em estereofonia. O Jornal do Brasil já estava, ela começou antes. A primeira de todas que começou com a FM no Rio foi a imprensa. Depois então veio a JB, no princípio dos anos 70. E acho que 72, meados de 72, princípio de 73, a Globo entrou. Entrou logo depois também, se não me engano, a Tupi. E aí foi um não acabar mais, né? Um atrás da outra. E basicamente, essas sim são as estações que hoje em dia vêm de música, né? Com o advento da Rádio Cidade, aí houve grande guinada, né? Porque a Rádio Cidade vislumbrou a importância do público jovem. E ela então se dedicou de corpo e alma a atender esse público. E aí foi um não acaba mais de estações, enveredando pelo meu caminho. Fernando Veiga, antes de entrarmos propriamente no assunto rádio FM e sua programação, vamos ouvir mais uma vez o pesquisador Luiz Carlos Saroldi. Ele faz um apanhado geral dos anos 60 e seus momentos políticos, que acabaram mudando completamente os rumos do rádio brasileiro. A década de 60 vai ter grandes reflexos sobre o rádio brasileiro. Não apenas como uma consequência do advento da televisão, que então se afirma na passagem dos anos 50 para os anos 60, mas principalmente como um reflexo da situação política do país. Em 1961, o senhor Jânio Quadros toma posse, eleito por maioria absoluta, e renuncia 7 meses depois. Isto provoca uma situação que delineia quase uma guerra civil no país. Os militares impedem o vice-eleito, Jean Goulart, de tomar posse. O cunhado de Jango, senhor Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, se movimenta em favor da posse do eleito e utiliza para isso, para sua pregação política, as rádios do seu estado, formando a rede da legalidade. Repete-se então no Brasil, naquele momento, o que havia acontecido 30 anos antes, quando em 32 o governo constitucionalista de São Paulo se rebelava contra o governo federal, então liderado por Getúlio Vargas, e então utilizava a Rádio Record. Agora, as rádios do Rio Grande do Sul lideram esta rede em favor da posse de Janko, o que acaba acontecendo, na verdade. E daí por diante, nos anos que se seguem até 64, o rádio reflete a radicalização política do país, mobilizada em prol das reformas de base defendidas por Jango Goulart. Vem o chamado Movimento Armado, Movimento Militar de 1964. O senhor João Goulart sai do país, é destituído e os militares tomam posse do país. O que se vê, então, é uma mobilização contra o rádio, porque duas emissoras, principalmente no Rio de Janeiro, haviam apoiado o governo, então legal, de João Goulart. A Rádio Mairink Veiga e a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. As duas transmitiram, nas horas que antecederam a solução do conflito, transmitiram discursos, transmitiram palavras de ordem, transmitiram uma mobilização, tentaram realizar uma mobilização popular em defesa de João Goulart no poder, o que, evidentemente, acabou não ocorrendo. Militares invadiram a Rádio Nacional, tiraram a emissora do ar durante algum tempo, logo depois ela retornou, mas grande número de seus funcionários entraram para uma lista negra. Uma centena de indiciados. Destes, 36 seriam caçados posteriormente e demitidos. Só voltariam à emissora após a anistia em setembro, no fim da década de 70. Ao lado disso, a Rádio Mairink Veiga foi caçada totalmente, fechada e jamais voltou ao ar. Seu proprietário, então, não foi indenizado e a emissora sumiu do mapa das estações brasileiras, embora tivesse um grande passado na radiofonia nacional. Isso acontece porque o senhor Leonel Brizola utilizava a emissora para suas palestras noturnas, entre outras coisas, pregando formação de grupos de 11. Isto criou para o rádio uma situação de suspeito. O rádio, em ondas médias, principalmente pelo seu poder de atravessar estados, principalmente à noite, passou a ficar sob suspeição. Veio uma censura violenta e o rádio de todos os veículos de comunicação que sofreram com a censura talvez tenha sido o mais atingido. Durante muitos anos, o rádio sofria proibições diárias. Mesmo com todos esses problemas, nos anos 60, o rádio brasileiro ia sobrevivendo. No final da década de 70, o rádio FM começava a tomar outra forma. No início, a programação era mantida somente com músicas ambiente, sem serem anunciadas por nenhum locutor. Nessa mesma década, várias reformulações deram ao FM um novo caminho. Houve muitas tentativas de produção alternativa em relação ao que era apresentado pelo AM. Muitas com enorme sucesso, mas que, infelizmente, não sobreviveram. Em 1977, com a implantação da Rádio Cidade FM no Rio de Janeiro, o FM começaria a trilhar um caminho idêntico ao que seguiu nos Estados Unidos. Baseada na programação e estrutura norte-americanas, a Rádio Cidade iria revolucionar os FMs brasileiros. Esse novo caminho da Cidade FM era o do comunicador e das paradas de sucesso, sobretudo músicas internacionais. E o papel desse tipo de comunicador é somente alinhavar a programação musical, falando o menos possível e tocando muita música. São profissionais jovens que falam para um público igualmente jovem. Estamos juntos pra dizer que a festa começou. É tempo de alegria, de muita animação. É mais um fim de ano que você tanto esperou. E a turma da cidade continua com você. A alegria, o papo, a música e muita informação. Olá, Ronaldo, Selene, olá, Flávio e Dedinho. Alô, Henrique, alô, César, Bob e Paulinho. Alô, Noel! Do saco cheio de presente e alegria. Alô, Noel. Eu quero música, dinheiro e um carinho todo dia. Amor, amor, amor, amor. Muito amor pra você e para mim. Que a noite de Natal seja grande curtição. E que toda essa festa... Até chegar aos sucessos de hoje, e mesmo antes de os comunicadores passarem a ser a figura principal da programação, o FM, como já dissemos, procurou alguns outros caminhos com sucesso. Na cidade de São Paulo, várias foram as tentativas de fazer programações diferentes. A primeira aconteceu ainda em meados da década de 70, com o surgimento da Bandeirantes FM. Uma emissora que, desde seu nascimento, inovou em relação às demais. Na época, o locutor da Bandeirantes FM era Otávio Sesc Júnior. Bom, na verdade, quando a gente pegou a Bandeirantes, o FM estava numa fase de implantação. Eu não me lembro exatamente o que existia, mas eu acho que já Cultura existia, Eldorado existia, Record existia, mas todas elas existiam um esquema muito de música ambiente, aquela famosa música de consultório. E ela mesmo, o pessoal achava legal, achava um barato o FM, porque não tinha comercial e só tocava música orquestrada e tal. E a Bandeirantes FM, ela já no começo, já de início, eu me lembro que foi a primeira FM de São Paulo a desanunciar, dar nome de música, nenhuma dava isso. Foi a primeira a introduzir programas que, quando ela entrou no ar, em Mono, em fim de 75, ela já entrou com os programas Linha Nacional, Linha Internacional. Ela foi a primeira a dar destaque para a música brasileira e para uma música alternativa, uma música que eu diria, um tipo de programação mais underground, ou seja, de não explorar unicamente o sucesso. E a proposta da rádio naquela época já era uma proposta alternativa. Inclusive, a gente já chegou, naquela época, em 75, nos planos de implantação da rádio, a gente chegou a cogitar de até um programa sertanejo, de música, logo de manhã, 6:30 da manhã, 7 horas. Já tinha isso em vista nos planos. E a partir disso, então, ela começou a desenvolver toda uma programação alternativa, completamente diferente das outras. Otávio Sesc Júnior. Um outro profissional da Bandeirantes FM, de sua fase inicial, foi Geraldo Leite. Quando surgiram as emissoras de FM, elas surgiram quase como filhas daquelas emissoras de AM, que eram as emissoras chamadas jovens. Que, de certa forma, o AM foi se esvaziando, o público jovem foi saindo do AM para o FM. E o público jovem no AM era o público da máquina do som da Excelsior AM ou da Jet Music, da difusora AM. As emissoras de FM, quando surgiram, tirando essas que eram música ambiente, elas surgiram tentando fazer a programação que fazia a antiga Excelsior, a antiga difusora. E a própria Bandeirantes, quando surgiu, ela já estava num outro posicionamento. Não, meu negócio é atingir um outro tipo de público e selecionar mais, né? Geraldo Leite. Mesmo com todo o sucesso alcançado junto aos ouvintes, a Bandeirantes FM acabou mudando de filosofia nos anos 80, passando a ser uma emissora competitiva e entrando no esquema normal de busca pelo primeiro lugar em audiência. Mas, ainda neste começo de anos 80, uma nova emissora criou outros rumos para o FM. Era a Rádio Excelsior FM de São Paulo, que, devido à mudança de programação, passou a se assinar Nova Excelsior FM e se caracterizava por não repetir nenhuma música durante sua programação diária. O grande responsável por esse esquema de programação foi o crítico musical e jornalista Maurício Kubrusli. Eu acho que a essência da Nova Excelsior era uma rádio que tinha opinião. Então, essa opinião, sendo exclusiva dela e que ela se permitia discutir, e aceitava, a Excelsior era uma rádio que discutia a própria rádio, né? O cara ali escrevia uma carta esculhambando a rádio, a gente lia a carta toda, discutia com ele, isso aí, discussões intermináveis sobre a própria rádio, o que ela tocava e não tocava. Então, o fato dela ter opinião e de não ser uma Maria vai com as outras, correto? Isso determinou que ela tocasse mais música, ela abrisse o horário dela, e tal, tal, tal. Em suma, uma rádio que tomou partido, sabe? Que era uma rádio com editorial. A Nova Excelsior, ainda mais longe da rotina e da repetição. Sessão Maldita, hoje em cartaz, 4x4, as experiências da vanguarda, todas as variações da música contemporânea, os sons tradicionais. Matias José Ribeiro mostra e comenta as criações dos músicos do Brasil e de todo o mundo. 4x4, o programa que tem o ritmo do jazz e da música instrumental brasileira. Nova Excelsior, FM pra quem sabe. A Nova Excelsior FM pertencia à Rede Globo e pouco depois do sucesso deixou de existir, dando lugar à Globo FM, uma emissora que também veio para brigar pelo primeiro lugar e fazer parte da rede de rádio das organizações Globo. Geralmente, a briga pelos primeiros lugares de audiência acaba fazendo com que o rádio não se modifique. E esta afirmação tanto vale para o rádio FM quanto para o rádio AM. Se a fórmula está dando certo, a maioria das emissoras concorrentes geralmente trilha o mesmo caminho. Um bom exemplo de alternativas de programação foi dado ainda em São Paulo a partir de 1983. Sem pretensões de primeiro lugar, uma vez que é emissora educativa, a USP-FM passou a transmitir muitos programas semanais realizados por produtores independentes que abordavam os mais variados temas. Em certa altura, a USP-FM chegou a ter mais de 40 programas especiais se alternando no ar toda semana. A Rádio USP apresenta Trilha Sonora. Um dos fatores que freiam o desenvolvimento das FMs brasileiras está muito ligado ao interesse comercial, não só do próprio rádio, como também das gravadoras de discos, que fazem de tudo para que seus artistas sejam tocados em todo o país. É o chamado problema das playlists. E quem nos fala disso é o crítico musical e radialista Zuza Homem de Melo. No Brasil, nas emissoras de rádio que se dedicam à música, cada vez mais as músicas programadas estão em função de acordos entre as gravadoras e as emissoras de rádio. Há 3 anos atrás era menos que hoje, há 6 era menos que há 3 anos atrás. A coisa foi se tornando cada vez mais íntima, esse relacionamento entre gravadora e rádio, na medida em que as listas se comprimem mais, ou seja, na medida em que de 100 passam para 80 e agora se fala apenas em 40 músicas por dia. Dentro dessas 40 músicas, evidente que existe uma relação de intimidade comercial muito maior entre as rádios e as gravadoras. As 100 mais da manchete. Quem chega com sucesso é Sérgio Boca. Este fenômeno da imposição de sucessos musicais estrangeiros no rádio brasileiro não é recente. As paradas de sucesso datam da virada da década de 40 e sempre apresentavam muita música estrangeira. Mesmo na época da Segunda Guerra, o Brasil recebia semanalmente dos Estados Unidos um programa que divulgava os grandes sucessos norte-americanos. Hit Parade era o seu nome. Era produzido e apresentado pela companhia CBS. E o trecho que iremos ouvir é de 1945. Columbia Broadcasting System, a cadeia das Américas, tenho o prazer de apresentar de seus estúdios internacionais na cidade de Nova York o programa da juventude Alegria e Bom Humor, o popularíssimo e único Your Hit Parade. Novamente no ar o desfile das 9 canções mais populares da semana nos Estados Unidos. Como sempre, figuram nele as melodias que foram escolhidas entre muitas outras de acordo com o número de vezes que foram executadas ou que foram vendidas ao público. E aqui nos estúdios de Columbia Broadcasting System, para interpretá-las, estão seus artistas favoritos, Lawrence Tibbett, John Edwards, os Hit Paraders e o maestro Mark Warnow e sua orquestra. Os Hit Paraders ocupam o microfone para iniciar o Hit Parade com a canção número 6, hoje, Sweet Dream, Sweetheart. Luiz Carlos Saroldi, mais uma vez aqui comparece agora para falar especificamente do rádio FM brasileiro. Mas assistimos na década de 70 nascer uma outra coisa, o estímulo do governo à faixa de frequência modulada, com a distribuição de novas licenças de emissoras nessa faixa. Os empresários não acreditavam muito nisso. Até então, o AM dominava. O FM era uma novidade apenas, limitada aos equipamentos de som importados, na maioria, e mais caros. Os fabricantes de aparelhos de rádio não tinham interesse nem acreditavam muito na possibilidade de modificar suas linhas de produção, fazendo aparelhos mais baratos, captando também FM. E com isso, o FM demorou um pouco a se afirmar entre nós. Mas veio a se afirmar e se mostrou altamente lucrativo para os seus concessionários. E se tornou também uma arma política para os governos que se seguiram, que passaram a utilizar a concessão de estações FM como um instrumento de jogo político. E com isso a faixa FM se ampliou rapidamente em meados da década de 70, o que ainda continua a ocorrer no Brasil. Enquanto isso, o rádio em AM sofria um desgaste de imagem, passava a ser considerado uma coisa popular e até mesmo desestimulado por parte do governo, porque se tornou uma espécie de perigoso veículo de comunicação. O rádio FM, pelo seu alcance, teoricamente, de apenas 100 quilômetros em torno do transmissor, seria de muito mais fácil manipulação e de comportamento muito mais voltado para o entretenimento e a transmissão de música do que temas mais polêmicos, como debates políticos, por exemplo. Luiz Carlos Saroldi. Apesar de todas as dificuldades, o rádio brasileiro progrediu muito nos últimos anos, sem ter de adotar uma posição de confronto com a TV. Heródoto Barbeiro explica as mudanças para melhor ocorridas desde meados da década de 80. Olha, aconteceram vários fenômenos nesses últimos 20 anos. Um deles foi o fenômeno da segmentação, que permitiu, por exemplo, que as pessoas passassem a escolher e identificar o conteúdo da emissora que queriam ouvir. Então ficou, por exemplo, interessante você saber quem é que reproduz música clássica, quem é que toca rock, quem é que toca uma música regional e quem é que tem notícia também no rádio. As pessoas passaram a ter esse tipo de percepção. A segunda questão foi o fato de que houve uma revolução extraordinária na qualidade do som apresentado ao ouvinte. Porque o som de AM em São Paulo era seriamente prejudicado pela quantidade de poste, quantidade de concretos, etc. Então, com o advento, ou a passagem, ou a quebra do paradigma de se colocar uma rádio falada no FM, que foi o que aconteceu com a CBN em São Paulo, deu um impulso extraordinário que diz respeito a ouvir rádio e jornalismo, principalmente no carro, onde o AM pega muito mal. E a terceira questão, na minha opinião, foi o advento das transformações provocadas pela internet. Hoje, você tem uma facilidade muito grande de comunicação pelo mundo inteiro via internet. Hoje, o mundo se globalizou. E hoje, quando você injeta o rádio na internet, ele deixa de ter apenas aquele alcance local e passa a ter um alcance mundial. Ou seja, a internet, na minha opinião, não é um concorrente do rádio. Ela é um booster, ela é um lançador do rádio no globalismo, a ponto de que todas as emissoras passam a ter um alcance igualado a partir da internet. Heródoto Barbeiro. No Brasil, e na verdade no mundo inteiro, o rádio vive uma excelente fase. As audiências aumentam, correspondendo ao investimento na nova tecnologia. A internet começou a substituir a onda curta e o próprio aparelho de rádio no seu formato tradicional. O próximo passo é o rádio digital, que não só melhora extraordinariamente a qualidade do som, como também elimina os obstáculos naturais que podem prejudicar a captação do sinal. A cupboard bare, one room, no one there. Hey pal, don't despair, you wanna shoot a president. Come on and shoot a president. Some guys think they can't be winners. Uma amostra do rádio digital transmitido pela BBC. A BBC iniciou a sua programação digital em 1995, mas tudo começou, de fato, em 1987. Daquele ano, a BBC entrou para o consórcio Eureka 147, que criou o DAB, iniciais de Digital Audio Broadcasting, e participou em especial dos seus primeiros testes. Menos de 10 anos depois do início da programação da BBC em digital, e a BBC foi pioneira na Grã-Bretanha, a aceitação do novo sistema pelo público pode ser ilustrada por um dado estatístico expressivo. O comércio britânico já vende mais rádios digitais do que os modelos analógicos. Ouçamos a propósito John Sykes, diretor do projeto Rádio Digital do Serviço Mundial da BBC. It provides much easier access to programming, really. You know, you don't have to Sykes diz que o rádio digital oferece um acesso muito maior aos programas. Você não tem que se lembrar das frequências, não tem que se lembrar das bandas de frequências, se é AM ou FM. E no país inteiro, todos os transmissores empregam a mesma frequência. Quando você liga o rádio digital, ele informa automaticamente uma lista de tudo o que pode ser oferecido ao ouvinte. A BBC participa, desde 1998, de outro consórcio de rádio digital, o DRM, iniciais de Rádio Digital Mundial. Heródoto Barbeiro crê que o futuro do rádio no Brasil é outro. Bom, o futuro é o seguinte, o futuro é, na minha opinião, a internet. O rádio vai se propagar pela internet. Minha opinião pessoal é que nós vamos pular essa etapa do rádio digital e vou explicar rapidamente a razão. Só vai ter rádio digital depois que tiver TV digital. Então, na minha opinião, quando chegar lá o rádio digital, nós vamos estar de tal forma enfronhados na internet que a comunicação toda vai ser via internet. Então, na minha opinião, o futuro do rádio está dentro da propagação via internet. A propagação da internet é o bit digital, não é verdade? Então, o rádio digital não precisa ser necessariamente vindo por um transmissor, pode vir pela internet, né? Ela é digital. O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero dizer que daqui 5 anos, essa internet vai estar de tal forma desenvolvida e aquilo que a gente dá o nome de convergência de mídia está sendo chupado para dentro desse computador com uma tal velocidade que nós vamos estar lá e não mais. Nós vamos poder aposentar todos os transmissores que a gente conhece. O professor André Barbosa Filho discorda de Heródoto Barbeiro. Eu sou da visão radiodifundida. Eu acho ainda que a simultaneidade ainda é um princípio que a internet vai ter dificuldade de resolver. Até porque ela é uma nova postura e uma nova atitude diante de um sistema, de um meio novo. A internet é um meio novo que indica uma atitude e um comportamento desse navegante diferente do que é o rádio ouvinte. A portabilidade virá, sim. Virá os iPods aí que já tem aí, que você pode tirar do bolso, já pode acionar uma série de dados, inclusive áudio e vídeo, nesses pequenos computadores de bolso. Existem e isso vai permitir mobilidade. Tá? Então, eles podem ser que esses pequenos computadores possam substituir, através de uma conjugação de transmissões radiodifundidas e de internet, a transmissão apenas radiodifundida. Eu acho que, mas nunca você terá a possibilidade.